Balneário Barreiras, aberto todos os dias, onde você encontra peixes, carne de sol, galinha caipira, batata frita, pirão de peixes, comidas variadas e bebidas quentes e frias. O Balneário Barreiras, localizado no Açude Barreiras, Fronteiras, Piauí. Organização Edson e Família.